Batalha 2231, na Hebrona Sul. Batalha 2231, autorizar ataque via Alfa Juliette, portão remota 1-2 do Pátio. Alfa Juliette, posição 1-2-2231. Fala, voando 169, chegou de treinamento 7. Voo 169, após a passagem da TR da passagem da cauda, autorizando a posição 07. Após a TR, então está autorizado, voando 169. Rifa 2, no pés e livre LS, que foi da pista 10, reposta no localizador. Poderia confirmar, para Tango Lima Mike? Tango Lima Mike, rifa 2, no pés, autorizado o final do procedimento LS, que foi da pista 10, reposta no localizador. Está livre o procedimento, descendo para 2000, reporta quando estabilizado, Tango Lima Mike. Azul 4206, desça para 3000 pés, ajustado 1020. 3000, 1020, azul 4206. Controle, boa tarde, bom 620, 1700, na PUCA. No 620, contato radar na decolagem, sub mantenha nível de voo 370 via saída PUCA. 370, PUCA, 620. Bono 869, sem identificação, desça 4000 pés via chegada a Gonf, ajustado 10019. 3560, oficina identificação, deixa nível de voo 050 na proa de TAP. Baixa em Salvador, 10019. Com 1019, já voando TAP agora, descendo para 050. 3560, oficina. Confirme só para o Bego, 1969. Autorizar táxi. Via Pátio 1 no Índia, comando lá torre 118 decimal 95, onde o altímetro 10 no nosso. De condições de manter até as proximidades de Luna ou Itapi? Temos 100 eu posso manter até 340 se a senhora quiser. Agora, mais que 100, eu tenho que desacelerar para 250. 9560, aumente sua velocidade e reporte quando parar de acelerar. Pode deixar. Mas vai cruzar uma centena, eu acelero. Sim. No 4206, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS que foi na pista 10, reporte no localizador. 2000 pés, chama no localizador, azul 4206. Papa Romeo Tango Lima Mike, tráfego avistado, cheque trem de pouso, pista no 7, circuito pela direita, pouso autorizado, vento 1-3, 0 graus, 130, 089. Tá ali o pouso 1-7, tá baixado, travado, Tango Lima Mike. Estabilizado, azul 4206. Azul 4206, complete sinal do ILS X-Ray, chame torre 1-18, decimal 95. 1-18, decimal 95, azul 4206. Tram 3560, desça para 2010, ajustado 1-019. 2019 para 3560. 3560, autorizado, vá na Prua de Duna. Prua de Duna, tá 1869, reduza para 2509. 2509, bom, 1869. Azul 4206. Valeu, Tango Lima Mike, no solo aos 44, local de estacionamento 1. Pátio da Aristar, táxi à direita, via táxi Papá, aí está a segunda vara, à esquerda, estacionada para a quarta linha. Ok, visão, grato, Tango Lima Mike. Salvador, Batalha, Azul, 69, 19, 15, 15, 3, 4, 0, está Campinas. Baixo, travado, Azul, 4, 2, 0, 6. 3560, confirme sua velocidade indicada. Bom, quase combinado, senhora. Agora a gente já está com 2, 5, 0, cruzando uma certeza. Gente. Mas senhora quer que eu mantenha 250 até onde para lhe ajudar? Sob espelho, são 3560. Alto. Whisky, informação em curso. Autorizado Salvador para Viracopos. Nível de voo 340. Decolada pistola 0, curva direita. Saída da El Leda. Motiva. Via peso 1 a 0 por base. Peso 1 no meio 10 a Z conforme a rota do plano de voo. Transponder 5044. Controle Salvador. Opere 120 decimal 80. Autorizado para o azul, 69-1940. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da El Leda Monte. Intercepta azul 10, com base após 4 anos. Transponder 5044. Baixo para o controle 120-8. Azul 6919. Azul 6919, cotejamento correto na posição 03, chame pronto. Chama na ponta, 6919. Zona 2 José, com 8 3560, dado vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 040, limitado pelo curso localizador. Esquerda 040, localizador é o limite 3560. Pelo Salvador, bom dia, Xané 6210, sentido ao Wilson. Xané 6210, sendo identificação desse nível de voo 050 via chegada a Mari. 050, 6210, direto para o 6210, manter o perfil de chegada, aguarda na autorização. Aguardando, 6210. A 206 no solo aos 48121 nesse manual console. Salvador, boa tarde, 4206 Azul 4206, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4206. Salvador. Bom, no 869, utilizado o final do procedimento ILS aqui sua ida pista 2, reporte no localizador. Vai chamar o localizador, bom, 869. Então, 3560, reautorizado o descida 3000 pés. É, 3060. Salvador, muito boa tarde, passarela 2231, sentido a informação, isso. Passarela 2231, boa tarde. Informação, o uísque para Serra Novembro Bravo Romeu autorizado, nível de voo 160, decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, via UP uísque 42, conforme rota do plano de voo. Transponder 50 no 3, controle Salvador, PL 120, decimal 8. gostaria do 2231, autorizando barreiras, descendo no 60, decolador 10, primeira curva esquerda, sorteio Momo, transição da TAP, intercepta o ICE 42, conforme rota. Passou na 50 no 3 e controle no 20, décimo 8. Passeio 2231, contejamento correto, na remota no 2 chame pronto. Chamada 2233. Sandra 560, curva direita na proa 090. Uno, uno, meia, nove. Chame Recife na frequência 1-2-5-1. 2-5-1. Sandra 560 para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 1-3-5. Essa 2 mil pés autorizado no nosso procedimento, reposta no localizador. Será, senhora, dessa? Para 2 mil, visual, estabilizado no localizador, chão. Salvador, boa tarde, nós tiramos um isso, mostrando o 2 mil, todo mundo. Dan 3190, sua identificação, desse nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via chegada, Dan 3190. DR 6210, dessa via para 2 mil pés, ajustado 10019. DR 3190, reautorizado, desse do nível de voo 050. DR 3190 para o 050. BLS, voo 1869. Voo 1869, chame torre 1-8, decimal 95. Obrigado, um bom dia, 18 mais. Eu sou o 1869. 1-8-9, tráfego avistado, cheque, trem de pouso, vento 1-3-0-0-0-6-9, ajuste no 09, pouso autorizado, pista 1-9-0. Baixante checado, voo 869. Chanelia 2-1-0, voa na proa de dona. Estabilizando no ILS, o 3560 da TAM. 3560, completo sinal 4. Torre 1-8, decimal 9. Pirata pela cor da conexão em Bom Pouso. Torre 395, obrigado, João. Até logo mais. 62190, autorizado final do procedimento ILS substituído na pista 10, reporte no posto localizador. Direita, chame solo 121, décimo 9. Direita 1219, obrigado. Solo gol 1869, Rio Grande. 1869, autoriza ataque via Alfa e Juliette, portão 06. Alfa e Juliette, portão 06. Salvador, muitíssimo, quase boa noite, na verdade. 3560, baixado, travado, visual. Boa tarde, quase noite, trânsito 3560. Tráfico avistado, pouso autorizado, vento 120 graus, 0629, ajuste no 0.19. 1019, livre pouso. Salvador, azul 6919, em frente para posicionamento. Azul 6919, autorizado posicionamento no posição 03. Autorizado posicionamento, azul 6919. Tango Lima, Zulu Golfo, prossiga. A gente mantém o nome de 500, reposta o Paris para ingresso em Tel Aviv. Tran 3190 Rio, autorizado descida 3.000 pés, ajuste 1019. 3.000 pés, 1019, tá? 3190. Tran 3190, livre da restrição de TAP. Confirme, tá? 3190? Tran 3190, livre da restrição de TAP, desça 3.000 pés. Excelente, tá livre da restrição de velocidade em TAP para 3.000, tá? 3190. 6210, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 295, 6210. Salvador, Oceania, 6210, 6210, boa noite, tráfego avistado, Chaco Trem, vento no 30 graus, com 8 nós, pista... Yes, pouso autorizado. A sua identificação desse nível de voo 050 via chegada Mari. 050? 050 via chegada Mari com 1166. 050 via chegada Mari com 1166. A senhora autorizaria o espaço 1166, autorizado voar na prioridade. Salvador, o azul 6919 com 123 a bordo. 1-2-3, 4 horas e 36 da autonomia, alterando o Ribeirão Preto para o táxi. 1-2-3 a bordo, 4 horas internacional de autonomia, Galeão Alternativo, livre até o ponto de espera. E a Índia, quando lá, torre 1-1-8-9-5, ajuste ao altímetro no 0-1-9. 1-0-1-9, a torre 1-1-8-9-5, corrigindo só a nossa alternativa é Ribeirão Preto. Quente, Serra Bravo, Romeu, Papá, obrigado. Muito obrigado. Quem na posição para 3560, Paulo? Quem chamou o Paulo? É o 3560, foi orientado a prosseguir para a posição 612, já tem uma aeronave na posição. Na posição 08. 08, então 3560. Lembra 210, sala 04, libera a pista direita, chama 21.9. Autorizado, alinhada classe 10, vento 140 graus, 069, ajuste no 019. No 019, autorizado, alinhada de volta, 069 no máximo. Tandan 3190, complexo final do procedimento, e chame torre 198, decimal 95. Ok, obrigado, tá. Já 3190, vento 120 graus, 0612, ajuste no 019, pista no 0, pouso autorizado. Eu posso, 3190. Reporte na rotatória. Falou, Salvador, passaria do 2231 na posição no 2, se estiver em funcionamento. Passaria 2231, no remoto no 2, eu bati no autorizado, chame táxi. Chama táxi, 2231. 06919, read the contact on the passing time and maintain flight level 340, dial departure. Climb maintaining 340 on dial departure. Azul 6919. Papatango Lima, Zulu Golf, chame a torre agora em 198, decimal 95. Lima, Zulu Golf, flete do tráfego, final no 7, prezado, chame na curva, checado, Lima, Zulu Golf. Já 3190, sala 10, 121, decimal, vale. 319, obrigado, boa noite. 3190. Paulo, Salvador, está 3190, boa noite. Uno 166, desça 2000 pés. Ajustado 1019. Voadora 1166. Uno 166, desça 2000 pés. Ajustado 1019. 6019, eu vou 1166. 6, 12, 6 horas de autonomia. Livre táxi. Autorizado táxi até o ponto espera, parte 1 linda, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1019, dará passagem ao Airbus Japan, que irá parquear no portão 05. 3030, táxi até o ponto de espera, fundo pronto 2895, contado e do tráfico da campo 2235. O 1166 autorizado final do procedimento ILS Xena 10, reporte no localizador. Autorizado, vai reportar o 1166. Ou no 645, acione identificação, desça 4 mil pés, via chegada a Bonf, ajustado 1099. Via Bonf para 040, 1099. Azul 4206, prossiga. Deixa eu confirmar a saída para a gente. Chamaru. Se for superior e Conde, se for inferior. Estou no ponto de espera da 10, pronto. 2231, boa noite, Line da 410, autorizado, vento 120 graus, 089. Eu vou lá para o final zero, para saber de 2231. Azul 6919, contact now Recife, frequency 15.1, if enable, 133.995. Ok, 251, negative 3395, Azul 6919. Salvador, frequência 120.8, Lugares. 208, 2231, obrigado, boa noite. Boa noite. Campa Vista, voo 1166. 1166, completo final do procedimento, Sami Torre 1198, decimal 95. 1195, boa noite. Controle Salvador, boa noite, passarela 2231, onde é que o Lona se escuta? Passarela 2231, contato Aranda, decolagem, subida Miami, de voo 160 via, saída Momo. Lona 60, saída via, Momo 2231. Janela 143, aciona identificação, desça 4 mil pés, via chegada bom, se ajustado 1019. É 143, confirme. Janela 143, vou na proa de bom, para chegada bom, se descida 4 mil pés. Via pelo WISC 50, conforme a rota do plano de voo. 5040 no transponder, controle Salvador, opere 120-80. 20684 para a aviação Paguada, colocar 17, que vou direito a ponte, a El Rio do Guilherme, a polícia 50, 5040 ao transponder, 208 ao controle, que é uma fase direta. Papá Romeu, você é a Papá Juliette com o filtro OB? Meia dúzia no PLB, 380 nível autorizado. Chame a torre para acionamento, taxa de decolagem. E 1-9-9-5-0-9-0-9-9. 3-8-9-5-0-9-9, é a Papá Juliette. Praça do Salvador, boa noite. Sou a 62-01, informação WISC para o Galeão. Chalé 6201, confere para o Galeão, autorizado do Salvador. Galeão nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da Eulia de Irume. Outra November 857, monstro conforme roda plano de voo. Transponde 5062, controle Salvador, apere 120, décima 8. Autorizado para Galeão nível 360, com a pistola 0, curva direita após. Tael, Lita, Irume, Rio, P98, 57, Mojo, Mojo Plana. 5062, é o Transponder, controle 1208, estamos na posição 04. 5062, Transponder, estamos pronto. Fala, batalha, o nome é meu, livrou. O nome é meu, autorizado a taxa de Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portal 09, o nome é. Voo 645, desça 2.000 pés, autorizado final de procedimento ILS-X-Ray, pista 10, aposta no curso do localizador. 2.000 é aposta estabilizado, voo 645. Controle, o passarelo 2231 voltando? Persiga passarelo 2231. Senhorita, é possível coordenar para o ave do destino, senhorita, com o centro em si? 34 com relação. Muito obrigado. Autoridade Salvador para o aeroporto Serra Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 360, decola da pista na zero, curva direita, saída Arbó, transição Elefa, via 6197 conforme a rota do plano de voo. Transponder 5063, controle Salvador, pele 1208. Autorizado 360, por causa do plano, decola 190, curva direita, Arbó Elefa, apesulou 1207. 0063 ao transponto 08, controle de saída para o voo 1869. Voo 1869, protegimento correto na posição 06, chame pronto. Passaremos ponto, pronto. Posicionamento voo 1869, está no 62. Voo 1869, na posição 06, autorizado sanitário. Camarada de saque, voo 1869. Localizador Gol 645. Gol no 645, complexo, chame torre 1 na 8 decimal 95. 895, 645. Salvador, boa tarde, Gol 645. 45, ajuste no 019, por favor, avistado, pouso autorizado, pistão a 0, vento com 40 graus, 8 mais. Leve pouso, Gol 645. Até o ponto de espera da pista no 0, via Pate 1 no Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 020. Já acionado no Papa Juliette, está pronto para o táxi. Papá Juliette, autorizado táxi, Papá, pode esperar ingressar na pista. Papá, importará em grátis, Papá Juliette. 1000 pés autorizado, Elias. 2000 pés, Papá Juliette. Passarei 2231, chama Recife, frequência 12685, alterno 288. De 685, 288, passamento 2231, boa. Boa noite, 69, a próxima ponte para a prova. Boa noite, 69, autoridade NA, clima seca, espera na terra. Termina a pena, 190, boa noite. Serra Papá, Juliette, autorizado ingresso nesta 97, destaque para a esquerda ali a pista. Corte capítulo 97, alinhado ponto letal. Esquerda pela pista, porta alinhada, pronta, Cavaleiro, boa noite, para 206 Brasil, seguinte Minsk para Recife 350. Boa noite, Azul 4206, autorizado Serra Bravo, Romeu Fox, via Brasilu 17, nível 350. Decolagem na pista no zero, curva à esquerda, Uca, Jamo, Caju. Transponder 5072, controle Salvador 120, décima 8. Obrigado, confirmando o transponder 5072. 5072. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Doutor, uma boa noite, é 3567, cliente da UISC, autorização, Brasília 360. Boa noite, hora certa 2033, informação X-Ray, com modificação apenas no ajuste. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Peslu no 7, nível 360. Decolagem na pista no 0, curva à direita, Arbor, Elefa, é a saída. Transponder 5064, controle Salvador 120.8. 3567, autorizado Brasília, nível 360. Decola pista no zero, curva direita, Arbor, Elefa, 397 Compass. Transponder 5064 e o controle em 120, decimal 8. 3567. Protejamento correto, 3567, chame pronto para o estacionamento. Sim. Torre Salvador, boa noite, Chanel 1, 4 vezes final da 1-0. Chanel 1, 4-3. Ajuste no 020, continua a aproximação, vai dar na utilização do posto. Ok, mantém a aproximação, guardando, tem cintura para o momento? 140 graus, 9 mais. 140 com 9 graus. Boa noite, 69, decolou os 32, 120, decimal 80, controle. Ok, 208, obrigado, volta mais. Oi, boa noite, o 8269 decolou, se escuta. 869, contato radar, saída Arbor, vai para Brasília, voa direto, Elefa. Abre Elefa, voando agora, Elefa direto. L143, uso autorizado pistão no zero, vento 140 graus, 9 nós. Sobreposto pistão no zero, Chanel 61, 4-3.